7764, decolou aos 48, chama o controle. Vai chamar controle, gol 1935, boa noite. Romeu Gonfica. Gente, autorizado pouso 150 graus 041. Já esse ele pousou na 0, Romeu Gonfica. Que Fox Lima Guardi. É o Papa Tambo Oscar Golf Kilo. Oi, Salvador, Golf 04 no localizador, baixado atrasado, boa noite. Boa noite, chame passando Simbra. Passamos lá no stand, 904. Confirme. Não entendido. Meu bem. O esquilo está autorizado à esquerda, cruzar o pátio para a entrada na Lima e continuar para o 17, chama a torre de volta em 183, ok? Certo, óbvio, jogou o quilo. Do Natal, confirma o nível? 390. Sente, aguarde quanto ajuste 1015. Temática, não foi tudo. Vai passar a estrada para ser travado, gol 604. Sente, aguarde autorização de pouso. Guarda 604. Ficha, confirme. Já ligamos. Quem chame próximo a Lima, para ingresso na Lima antes da Lima. Quem chame mais, para Lima, roubou você. Autorizado para Fortaleza no nível 370 na Pazul 19. Decola com curva à esquerda, saída mão, transmissão frote. Aciona 5062, controle 19, decimal 35. 20-330 Fortaleza, Pazul 19. Decola com curva à esquerda, saída mão, transmissão frote. Transponder 5062, 13. Correto, chame para o puxo acionar. Para o puxo no 75. Romeu Golfe Vitor, esquerda livre na Juliette, para ingresso Lima e continuar o táxi, chame Torre de novamente 1835, Vitor. Mando livre ingresso 41, na Lima 183 para a Torre e continuar o táxi. 755 para copiar. Volo 755 para copiar. Azul 4071 para copiar. Prossiga. Autorizado para Confins. Correção, para Campinas, no nível 360, na Apoio 58. Decola com curva direita, saída agora e transição Gonza. Aciona o código 5046 e o controle 19 decimal 35. Autorizado, Campinas, nível 360. E a Perito 58, saída é a Gole Gonza, com curva direita após a decolagem da 1-0, acima 5046, controle 1935, azul 4071. Estimativo, chame para o puxa acionar. Já está pronto para puxa acionamento, azul 4071. Sim, 4071, 119. Aguarde, só um minuto. Aguarda. O C3258, no portão 8, está bem pronto para chegar acionamento. Gol no 604, no solo 53, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, gol no 604 para informar que fez uma colisão com o pássaro para verificar. Ciente, gol. Colisão com pássaro na pista. Libera a direita, solo 1219, vou pedir uma verificação da pista e entrar para estabilizar a mesma. Direita 219, gol 604, boa noite. Táxi via Alfa, chamei o Juliette. Alfa, Juliette, 604. Gol 1755, autorizado no nível 400, número 58 para confins. A saída Gole Gonza, 5460, o transponder 10935, controle. 1755. Afirmativo, agora chama para o puxa acionar. Salvador. Ingresso Lima, Mike, Quebec, chame para o cruzamento. O 604, confirme a colisão foi quando estava controlando e que é o tiro da pista, Magalhães. Olha, aproximadamente pouco depois da zona de toque, uma colisão com o nariz do avião, acho, ou com o trem de pouso, não deu para perceber direito. Ok, ciente. Salvador, 2-1-5-2, ready to copy. 2-1-5-2, ready to copy. Agora no 604, só para confirmar a chamada da Juliette. Colocou o 604. Confirme. Tá livre. Vitor. Eu não entendi, foi muito baixo, confirme. O gol no 604 está na taxa alfa, é para chamar antes da Juliette, confirme? É afirmativo, seu portão vai ser o 9, que foi liberado agora, que mais vai aguardar aí antes da Juliette um pouquinho até a saída da aeronave. Afirmativo, então aguarda antes da Juliette o gol no 604, obrigado. Tráfego da 3455, confirmando o solo. 3455, prossiga. Só para saber se já tem autorização, senhor, para confins. Não, ainda não, aguarde só um minutinho que a gente teve uma colisão de pássaro aqui na pista. Vamos aguardar aí em torno de 10 minutos que a viatura está indo lá verificar para ver se tem algum resto mortal lá para poder recolher. Que aguarde, acho... Tá ok, tá aguardando, obrigado. Táxi azul 4071 com 87 a bordo, 4:30 de autonomia, alternando com fim. Tá ligado, mantém a posição, ok? Mantém a posição, azul 4071. Agora 4, mantenha a posição agora, que eu vou ter a posição agora, que eu vou ter uma viatura que eu preciso entrar na interseção do bombeiro aí, logo à sua frente. Mantém mantendo posição, 604. Azul 4071, pode iniciar o táxi lentamente, que eu já tinha autorizado o estacionamento, e logo em seguida a aeronave que pousou teve uma possível colisão ali com o pássaro, e a gente estava estourando a pista no máximo 10 minutos aí, acho que menos do que isso. Táxi via Juliette, Alfa, tampão espera, você vai chamar a torre 183 quando lá. Negativo, deve táxi via Juliette, Alfa, para o ponto espera, torre 183, azul 4071, obrigado. Chegou o 604 autorizado agora a adiantar mais aí, até antes da Juliette. Quando a aeronave da Azul passar aí à sua frente, aí vai ser autorizado a esquerda pro 9, ok? Ok, afirmativa, após o Azul, autorizado a esquerda pro 29, chegou o 604. Afirmativo, esse reporte a gente já foi feito anteriormente aí, já informou o paciente. Obrigado. Solo Tan 3662. Salvador, 3662. 3662, pode copiar? Permaneceu. Quem está autorizado para Natal 390, livre na Pozinho 2, decola com curva à esquerda para saída Puca, transição Zipar. Aciona o código 5060, o controle de 9.35. Afirmativo, foi autorizado conforme nível 390, pelo Zulu 10, decola da pista 10, curva esquerda, Puca, Zipar, 5060, transponto 1935, controle de saída. Correto, chame para o pista acionar. É, Potará, a pista está interditada ainda para inspeção? É, tá sendo, já encontraram ali o corpo, já estão recolhendo, já no máximo aí acho que uns 3 minutos aí. Tá ok, obrigado. O 604 autorizado, à esquerda, portão 9. Esquerda, portão 9, 604. Após a passagem do gol 3858, está autorizado, feedback? Eu aguardo, porque quando a pista está fechada ainda, estou autorizando a aeronave que pousou, vai estacionar aí onde o azul saiu. Aí quando ele encostar aí do lado, aí inicia o seu pushback, 3858. Tá bom, estamos aguardando. Já teria a autorização do TAM 3152? Está negativo, aguarde ainda. Aguardando. O 4071 ainda na escuta? Salvador Azul 4071, tá no ponto de espera do 0 para 1. Ciente, mantenha ponto de espera. Mantenha espera, 0 para 1. Azul 4071, não autorizado a alinhar e manter. Ali mantém, azul 4071. Se parou, pode iniciar a short time. Chamar ataque, 3258. O 4071 no pista livre, liberada pela infraero, autorizado a decolar. O vento 160 graus, 08 nós. Livre decolagem, azul 4071. Solução 3662. Confio pelo solo. 3662, portão 02, puxe e acionamento. Ok, no 2 está autorizado, chama para o táxi. Estimativa, preparar ataque, setor 3662. Salvador, papapá, Charlie Romeu Serra. Charlie Romeu Serra, pista liberada. E praticável, molhada, 170 graus, 079, chama embaixo travado. Baixado, travado, já visual. Autorizado, pouso, 160 graus, 079, papapá, Charlie Romeu Serra. Serra. Azul 4071, decolou 06, chama o controle. Vai chamar 4071. Red to copy, 3152. New to receive flight level 330, Apple Whiskey 58. After takeoff, turn left to Puka departure and Aracaju transition. Squawk 5067, control 19.35. Clear to receive flight level 330 by Apple Whiskey 58. Puka departure, Aracaju transition. Squawk code 5067 and departure 109.35, 21.52. Correct, report to push and start. Roger, Prima, testa. Puxa acionamento no 7, vou no 755. Aqui no 7, aguarde. Aguarde. Salvador, é o 3858. 3858, você. Para o táxi, 78 a bordo, Teresina, 3 horas e 50. Livre o táxi até o ponto de espera via Juliette e Alfa. Chama Torre 18, decimal 3, quando lá no ponto de espera. 18 Alfa, ponto de espera, 233858, boa noite. Falou, já tem autorização do TAN 3455. Estamos já prontos para pushback e acionamento, mais 2 a 3 minutos. Ok, já vou pagar em seguida. Chame quando pronto para o push, ok? O 755 no 7, observe a saída da aeronave da TAM, que fez o pushback, vai passar da esquerda para a direita. Assim que ela passar, pode fazer o pushback, chame o táxi. Primo ativo, após a aeronave da TAM, está autorizado no 755. Estou copiando, passou a externa, já estava avisado. Ah, tá ok, obrigado. Boa noite, só para papar a cidade de Roberto Serra, de novo. Charlie, você é a táxi via Alfa, chame antes da táxi Juliette. Alfa antes da Juliette. Vamos para a Elisar. Salvador, boa noite, está passando por Roberto Serra. Quebec Lima, possível. Pato número 3, solicitou 3090 para registro, 3 a bordo, 500 da Ianca para o acionamento do Pato Quebec Lima. Ok, 3 a bordo, 90 para Recife, aguarde. Confirmando, está pronto para copiar? Pronto, prossiga. Então, autorizado Recife no nível 090. Na Gulf 677, decola da 10 com curva esquerda na saída Conde. Aciona o código 0271 e o controle 19.35. Salvador, uma boa noite, até 3858, ponto espera pronto. 3858, autorizado a linha aérea decolar, 200 graus 089. Livre, alinhar decolar até 3858. Solo F6720, para a cópia, nível 340, Galeão. Falou, Galeão Serra, está na alta, próximo a Juliette. O Romeu Serra, mantém a posição aí, antes da Juliette, deixa a Juliette livre. O 6720340, Galeão, aguarde cópia. Guardando, 6720. Tá 3662 acionado, pronto para o táxi, estamos com o POP 76, alternado Fortaleza, temos 3 horas de autonomia. 8, chame passando Simbra. Chama eu passando Simbra, mais trovado já. Gente. Táxi, quando pronto no ponto de espera, chama a torre 18, decimal 3. Chamativa direita, no ponto de espera 183, obrigado, boa noite. Solo Salvador, está entre os 455 no portão 6 para pushback e acionamento. Gente, aguarde para o push acionar, tem uma aeronave do 7 que já foi autorizada. Pronto para cópia? Pronto para cópia, está entre os 455. Autorizado para Confins no nível 360 na Polisk 58, decola curva direita, saída é gola e transição Gonza. Aciona 5053 e o controle 19.35. Voo 360, decola pista no zero, curva direita após, está na Gola e Gonza. Piruíto 50 aerovia 5030, 53 transponder, 1193 o controle. TAN 3455. É o código 5053 e o controle 119.35, hein? 1935, 5053, TAN 3455. Primativo, mantenha a posição aí na meia dúzia, ok? Aguarde para o pushback. Aguardando, senhor. Tá, para o táxi, o voo no 755, está com 164 a bordo, alternando Campinas com 3 horas e 6. TAM 3662, mantém o ponto de espera. E Alfa. Mantendo o TAM 3662. Juliette Alfa, ponto de espera 283, atuando em ponto 755. Charlie Romeo Serra, confirma o local do estacionamento. Aí ele está. Aqui, observe então a aeronave da Gol que está taxiando agora e vai passar pela Juliette à sua frente. Assim que a aeronave passar, ingressa à esquerda e cruza o pátio 1. Quando ingressar na Lima, já para taxar no setor da 17, torna a chamar a torre 18, decimal 3, ok? Ativo, ativo. Para o táxi do Bezebeck Lima. Liga o táxi até a saída do pátio 3 e chame antes da saída aqui do pátio 3. Chamará. Não é negativo, tem uma aeronave também sentido contrário que já está guardando o tempo lá fora, um Citation 525, Cessna 525. Aí assim que ele passar e a cauda no sentido contrário, está autorizado, ok? Tá ok, está aguardando, obrigado. Webjet 6748, no solo 15, libera a direita, solo 1219. Pará. 209, 6748. Oi, Salvador, boa noite, voo 1755. Próximo ponto de espera da 10, pronto. Mantém o ponto de espera. Mantém, voo 1755. Seja táxi Alfa, chamei a sua Juliette. Alfa, repousará, depois de Campo. Eu. Três meia meia dois autorizado decolar. 160 graus, 069. Autorizando a decolagem, o TAM 3662 está iniciando. Gente. Autoriza o TAM 3465 iniciar. Três, quatro, cinco, cinco, fio ativo, conforme a instrução, após a aeronave, livre puxa, acionar, chama o táxi. Chama pro táxi, 3465. Próxima Juliette, na saída. Que Lima está autorizado aí, saída do pátio, Juliette Alfa até ponto de espera, chama a torre 18 decimal 3 atrás da aeronave da Varig Gol. Juliette Alfa ponto de espera.